190 Charlie Hotel, controle. Chame Recife, 12685, boa viagem. 40, pouso autorizado, pistão 10, vento 110 graus, 119. O 739, eu preciso de 230 a mais agora para o sequenciamento. O senhor é o número 4 para pouso em Salvador, a princípio. Gol no 739. 230, então, 3198, voa sobre água, desça para 2500 pés, o senhor vai ser vetorado para o sequenciamento. É o número 3 para pouso. 3500 pés agora, já apertou. 3600 Azul 4207 está autorizado? Azul 4207 como número 2 está autorizado a aproximação à RNAV. 4207 número 2, grato. 098, início de vetoração para sequenciamento, pouso pista 1-0, número 3 para pouso, curva à esquerda, foi na proa 030, se perder contato rádio com este controle na radial 290 do VR Salvador, vai iniciar uma curva à direita para o Serra Vida 366 e completar a aproximação à RNAV. Afirmativo, então, pro agora 030, caso de falha, radial 290, todo 366 até 398, esse é 25. Gol 1739, número 4 para pouso, início de vetoração para sequenciamento, esquerda, proa 040. Se perder contato rádio com esse controle, na radial 290 de Salvador, vai curvar à direita para o Serra Vita 366 e completar a aproximação à RNAV. Gol 1739. Gol 1739, esquerda 040 a proa, 290 de Salvador. Caso de falha, gol 366 e completa 739. Também o Golfe Vitor voando direto à rotatória Ceasa. Onde o baixo. Como é que ele vai? Agora tá 4x4. Fiquilo, qual é estimado para pouso? Estimado 1525, senhor. 1525, ciente. Sam 3740, solo 56, livrar primeira direita, solo Salvador, 1219. Ah, direita e chamada, viu o nome da 3740, será que é pouco? 1948, chame Recife, a frequência 12685. 2685, 1648 também. Oceano 6140, autorizado decolagem, vento 110 graus, 12 nós. Decolagem, 740, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. 98, direita para o Serra Vitor 366, está autorizado a aproximação à RNAV como número 2. 366, direita da 398. Estabilizando, Azul 4207. Gente, agora transferência. Adão. O meu Golfe Vitor. Visão, avançando, irmão. Positivo, tenho agora uma aeronave da Azul, o equipamento é um Embraer 190, está afastado da cabeceira aproximadamente 9 milhas. O meu Golfe Vitor para a rotatória Ceasa, chamando a torre 11895 para instruções. Bom pouso e até a próxima. Obrigado, até daqui a pouco, abraço. Evangelho do Tabatango, Romeu Golfe Vitor. Romeu Golfe Vitor, reporte vertical de Enrimar, QNH1014. Positivo, vai passar a resta da Enrimar, Golfe Vitor. 6, controle Salvador 99 decimal 80. No máximo 5 milhas para girar à direita no sequenciamento. É, tio, boa noite, 739, tá bonito, né? Oceano 6140, controle, está em contato, radar, prossiga como autorizado. Podia botar no radar, o que mais você observou? Prosseguir como autorizado. Na conta da graça. Tráfego à sua esquerda, um PA, um PAD 4, 1.100 pés, prosseguindo para 1.7, agora vai fazer um 3.6. Gente, queda do 4.07. Romeu, você vira o da presente, faça um 3.6 pela sua esquerda, o vento, o KNH 1.0 no 5. Esse é um 3.6 pela esquerda, Vitor, sou bem rimado. Pode repetir mensagem para o 6140? Vamos encurtar a trajetória da Terminal Salvador, o Oceano 6140. O senhor que manda, senhor. Positivo, direto Maceió, suba sem restrições, tá? Direto Maceió, sem restrições. Só 3198, informe o contato visual com a terceira. Afirmativo, faço você. Solo Salvador é o 5975 autorizado, puxa acionamento no 612 Romeu do 43, chame táxi. 1094 poderia. Confirma 1094, tá pronto. Ajuste do altímetro 1094.9, quantas pessoas a bordo? Alfa Romeu, mantenha o ponto de espera da Romeu. Tirante 3198, reduz a checa 3, chame torre 1895. Vitor, faça um novo 360 pela sua esquerda, aguardando a aproximação na seca. Está após o tudo, o pouso da Azul, sem encaixar com o número 2 para o pouso da 17? Negativo, temos um Airbus da TAM agora na final, passando o marcador externo. Tá no 9390. Tá 3198 na escuta da Torre Salvador? Bom dia, tá 3198, passando aí da Serra, vai estar travado. Continue a aproximação, aguarda na pista livre, tá 3198, informa um PAT 4, fazendo espera no setor norte para 1-7. Sim. Força! Aérea Brasileira 2733, controle. Dia 0 milhas afastado de Salvador, estamos encerrando o serviço radar, chame Aracaju 1203 e boa viagem. Abraço. Azul 4207, Sala 01, Olivra 121 decimal 9. 219, criado. Solicito ao Xamé 61.0, final nível 3 do 0. Anotei a solicitação, Oceano 6140. Graças. 4207 Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, antes do 4207. Trotão 3, 198. É interceptada, penada 1-0, Romeu Golf Vitor. Aguardando. Romeu Golf Vitor, continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso na 1-7. Isso, Vitor. Oceano 6140, autorizado 310. 310, obrigado, Senhor Negro Gonçalves. 4 Oligonão, 739, já tem a pista vista, passa 366. 1739, reduz a cheque o trem, chame torre, 11895, câmbio. Reduzindo, 895, 739, o táxi e o Juliette estão gozando. O meu Golf Vitor, pouso autorizado, vento 090 graus, 129. Claro, pouso na 7, o meu Golf Vitor. Orongã, o senhor tem condições de agilizar para a decolagem? Temos um Boeing da Gol a 8 milhas da final. Sim, já pode pronto, Orongã. 3198, Solo 03, Olivra 1219. 219, vai. Da Momo, código frotinho. Momo, transição frotinho. Decolado 1-0, curva esquerda, o código 5177, ponto do Salvador 119-298. Estado de Fortaleza, protegimento correto. Chama pronto, puxa acionamento, portão 1-0. Pronto, autorizado, chama táxi, 1-0-94. 4207 da Azul, ingresso do bilhete, portão 01. Fala, da 3198, livrou. Da 3198, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Azul 4207, ingresso do bilhete, portão 01. Portão 01, Azul 4207. Gente, parte 5 na escuta. O Lima Alfa Romeo autorizado a alinhar e manter a pista 1-7. Urungã decola o 05, controle Salvador 1198. 1198, obrigado. Corrigindo, mantenha esta frequência aguardando a transferência Urungã. A gente vai manter o corredor a chão e o pés e informa que vai sair na radial 136 até o primeiro ponto, ok? Gente. Então desça. Para 500 metros. Helicóptero até o Juliette Serra. Então desce. Serra. Ok. Então 398 ingressa Juliette por sua 62. Juliette 62. Orungã, chame controle agora. 1198. Juliette Tango Zulu, reporte na Papá. Controle Salvador, bom dia, Urugã. Urugã, é o controle. Vou partir direto para a radial ou proa ideal. Inicie curva esquerda, tá? Iniciando agora esquerda, subindo para... Autoriza o 055 agora, tá presente? Positivo. Entre, curva na esquerda para a ideal 055, Urca. Positivo, subindo para o 55. Juliette Tango Zulu, mantenha a posição. Gente, Lima Alfa Romeo, aguarde para a decolagem. 1739, solo 07, ao livrar a primeira direita, solo 1219. Primeira direita, 219, 739. Lima Alfa Romeo, autorizado a decolagem pista 17, vento 110 graus, 129. Chamou? 1895 para instruções, até a próxima. Aparei, 2, 1, 1, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Alfa Romeo Hotel Juliette Sierra. Hotel Juliette Serra, reporte farol de Itapuã. Informa agora um tráfego Charlie 182 decolado da 17. Ficará atento ao tráfego, não tão bem ainda no visual, onde informará o hospital de Itapuã, o Hotel Juliette Serra. Papa Romeo Lima Alfa Romeo decola ao 08, autorizado o cruzamento da pista 1-0, reporte em buraquinho. Vou parar em buraquinho, Romeu. Nível superior, só por isso. Olá, Salvador, vou no 739. Vou no 739, prossigo. Manoel. No 739, Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, reportaria. Alfa Romeo. Vem para a torre. Outra aeronave é o Lima Alfa Romeo. Sim. Olha o Salvador, aqui o Urca. Chega. Descer para 2500 em vez de dar a formação de você. Positivo, livre. Ok, livre, 2500. Salvador, o hotel desse cara já está aqui há uns 20 segundos aí para atingir o vertical de Itapuã. Gente, Serra ciente, chame para o cruzamento da final da 1-0. Ok, então que está autorizado o cruzamento da 1-0, chamará para o cruzamento até o desse cara. Bono 739 após Boeing 727 da Rio, ingresso a Juliette, portão 09. Faz o Rio, Juliette, portão 9, 739. Confirme quem está chamando a torre. Gol 1094, autorizado alinhar e decolar pista 1-0, corrija, alinhar e manter pista 1-0, o QNH 1-0-4. Ali mantém 1-0, gol 1094. Serra cruzando o risco da 1-0. Hotel Juliette Serra, sim, de reporte final pela direita da 1-7. Reportará final da pela direita da 1-7, Hotel Juliette Serra. Lima Alfa Romeo do presente, controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, Romeo. Controle Salvador, muito bom dia, o Papa Romeo Lima Alfa Romeo, acionado 5-1-3-4. Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, show controle, prazer falar. Suba sem restrições para o 085 e voo direto para Petrolina, informe estimado para pouso. Sim, reportará o estimado para pouso, tão logo nivele e autorizado ascensão e direto Petrolina, Lima, Alfa Romeo. Controle. Está livrando a zona de controle a 1500 pés. Frequência livre e troque para os canais já coordenados. Grande abraço. Sorri para a colaboração. Vários pássaros vão estar no 7, na aproximação final. Gente, pela informação. Ingressando no pasto. Confirma, é 3191 para o galeão que chamou? Ah, firmou, pronto, correto. Na 319, uma boate com Coca Galhão, prepare Débora Lezirume. Rio 5975, autorizado a alinhar e manter pista 1 a 0. Autorizado a alinhar. Papa Romeu, Hotel Juliette Serra, Solo, Zona 4, frequência livre. Algum estimado para a autorização do CEA na 391? Agora. Está pronto? Siga. 3191, autorizado CEA Bravo Golf Lima, via. UP November 857, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 340, saída da El, Leda e Rumi. Decola da 1-0, primeira curva à direita, o código é o 5402, controle Salvador, 1119, destino de 5-0, roda conforme o plano, mostrando também o 287, decola da Elder Irani, 402 Transponder, controle de saída 1980, pronto para o feedback, posição número 5-3, outro na 2. 3-1-9-8, aguardo o permissão. Juliette, estamos no FM, já ingressou na parte 3. Vicente, aguarde com a Peracaju, Juliette, estamos no lugar. Para 391, autorizado para o estacionamento, portão 05, chama o táxi. Chama o táxi, para 3, manda na vela. Juliette, desça para 4000, ajuste 1094 e voo direto para o Serra Vitor 366. Estamos no prossego, pronto 4. Papatamos, Juliette, estamos no voo, autorizado, Serra Brava, Alfa Romeo, via UF 677, nível de voo 090, saída Conde, decola da pista 90, rua esquerda, código 0260, controle Salvador 1119.8. Em voo direto para Abucu. Cruz de Abucu, minha atenção restrita 330, grata. Rio 5975, decola zona 8, controle Salvador 1198. 198, obrigado. Cruza a linha do litoral, à esquerda Valença, à direita ao Morro de São Paulo, desça para 2500. Oh, maravilha. Obrigado, senhor. É 2500. Controle Salvador, bom dia, Rio 5975. Rio 5975 é o controle, está em contato radar, prossiga como autorizado. Subindo conforme autorizado, Rio 5975. Não autorizado táxi até o ponto de espera da 10 via Índia, ponto de espera Torre Salvador 198 decimal 95, ajuste do altímetro 104. Boa noite, 64, está autorizado a aproximação, Renato. Autorizado, Renato, boa noite, Renato. Torre Salvador, minha vez avisado, sua informação, Cristiano Via Mário, poderia mais rápido, por favor. O senhor 6200, este é o controle Salvador, negativo e TAP, ajuste 1094, desça para 4000 e voe direto para o Serra Vita 366, prossiga. Serra Vita 366, muito bravo, 4000, 1094. Azul 4207.4. Pronto, prossiga. Autorizado via Bravo Golfo Romeo, via Peso 1-0, Taubaté, Júlio de voo 340, saída da El, Leda, Mótima. Decola da 1-0, curva direita, código 5404, controle Salvador 1-9-8-0. Entra autorizado para Guarulhos, 5340, via Peso 10 até Taubaté. Vai decolar da 1-0, curva na direita, perto da El, Leda, Mótima. Aciona 5404, sistema controle 1198, azul 4207. Estou subindo restrito ao nível 330, chame Recife agora. Frequência 12685, câmbio. Restrito 330, restrito 2685, obrigada, bom dia, vamos dar a mensagem. Um grande abraço. Rio 5975, controle Salvador. 5975, não escuto. Chama restrito ao 330 e veio Froti. Restrito 330, direto Froti, muito obrigado. Estamos autorizados ingresso para táxi via Pátio Índia, ponto esperado como número 2, Torre Salvador, na noite decimal 95, agente 0 no 4. 3191, está pronto. Campo 3191, autorizado a linha e manter pista 1 a 0. Na altitude 1-4000 em descida, sem restrições, até 2.500 metros. Oceano 6200. 2.500, né? 2.000, sem restrições. 3191, após alinhado autorizado decolar, ventou uma centena 109. Após Juliette Tango Zulu, após a rolagem do tanto, é autorizado alinhar e manter pista 1-0. Bom, 1-1-62-7 da Índia, ajuste 1-0-4, desça para 4000 e voe para o Serra Vitor 366 para aproximação RNAV e pouso pistão 0. Papai Romeu, Mike Serra Gol, minutinho por gentileza. Gol 1-1-62, reitero, 4000. Voe para o Serra Vitor 366. Ajuste 1-0-4, aproximação à RNAV. Câmbio. Final de semana, senhorita. Igualmente, bom voo. Olha a sua identificação. Observou o contato radar, está agora 67 milhas, voa na mancha, Gadamã, aproximação RNAV, pouso pista 1-0, ajuste 1-0-4. 1-8-6-4, informe o contato visual com a cabeceira. Trabalhamos. Azul 4082, Salvador, direto para o Serra Vitor 366, 5000, ajuste 1-0-4. Direto para a posição? Serra Vitor 366, aproximação a RNAV, descer para 5000. 5975, chame Recife, 1285. 1285, Rio 5975, obrigado, bom final de semana. O 1-8-6-4 está em instrumentos? Ainda sim, senhor. Agora visão. Ok, chama a torre 1-1-8-9-5. 3-0-5, boa. Boa. O senhor 6200 está autorizado a aproximação à RNAV. Autorizado, 6200. Salvador, muito bom dia. Boa noite, 64. Está apresentado a RNAV 1-0. Bruno 864, continua a aproximação, aguardando a pista livre, QNH 1014. Aguardando a pista livre, boa noite, 64. 191. Bom dia, está 3191. Ô, 3191, a sua identificação. Identificou no perfil da Eulê da... Vira-me. Fez um avião, senhor, identificou? Fez um avião, identificou? Teve pausa, boa noite, então minha rota. Juliette Tango Zulu, decola aos 28, controle Salvador, 1198. 98. Na grande a gente ficou, confirma? Não, não confirmo. Contato radar não foi estabelecido. Agora sim, 3-1-avião, contato radar estabelecido. 6 milhas ao sul, passando o nível de voo 0620. Está em contato, radar. Contato, radar, está 3 anos na aviona. Hotel de Salvador, bom dia, Juliette, temos o decolou na sua esposa. Juliette, temos o meu controle, contato, radar, suba sem restrições e voo direto para Aracaju. Direto a Aracaju, subindo ao 090, sem restrições. Gol 1962, voa sobre água, desça sem restrições para 2500. Gol 31 no avião, direto Porto Seguro. Direto Porto Seguro, 31 no avião. Gol 1864, solo 30, livrar a primeira direita, solo Salvador, 1219. 219, à direita. Ingressa Juliette, portão 05. Juliette pro 05, boa 1864. Vitor Kilo Delta, está autorizado o cruzamento da 1735, Quebec, Mike, na Lima, chame solo 1219. Mike, Sierra Golf, se mantenha nível de voo 050, ajuste de altímetro no 014. 050, veja a possibilidade com a unidade na Prodo 368, para autorizar a Prodo 368. Autorizado, Mike Sierra Golf, e aguarde autorização para final do procedimento R9. Mike Sierra Golf, e eu te mantenho a 4.000 pés. 4.000, 4082. Confirmando o ajuste, 4082. 1-0 no 4. E 4.000. 1014, 1014. 1162, velocidade indicada? 09. É, azul 4082, redução de velocidade para 230 nós, tráfego que procede 12 horas 9 milhas, um Boeing 737-800. 1200, estabilidade, Renato. Lema 200, Torre Salvador, 118, decimal 95. 95, obrigado. Lema 162, autorizado, final do procedimento R-Nave, para pista no zero. Delícia. Gente, Vitor Kilo Delta autorizado o táxi via pátio principal até o pátio 3, É porta ingressando parte 3 e visual com a aeronave ingressando portão 05. Tá, tá. Obrigado, igualmente. Papai Romeu Lima, Alfa Romeu, seu estimado para pouso. Escopiado, 1509. Mike, correção. O Lima, Alfa Romeu, está cruzando 4000 pés em ascensão. Frequência livre para autocoordenação e para informação de voo e alerta, Centro Recife. 12685, alterna, 125, decimal 45. Romeu, copiou o controle? Intentions, Sierra India, Romeu, India. Just 1 minute, please, for clearing. S-1014. 4114, Pátria Golfo. Pátria Golfo Uniforme. Autorizado até o Pátio 3. Reporte ingressando no Pátio 3. Gente, aguarda só um minuto. Delta Guard Cop DC, só um minuto, número 2. Solo Azul 4207, no 01 para pushback acionamento. No 01 autorizado, chame táxi Azul 4207. Chamada para o DAS, 4207. Romeu, Papa Romeu, Romeu, Golf, ready to copy. Sinal é Renato. Reduzido para 190 nós, confirme na altitude, senhor. 2.500 pés aguardando autorização para final RNAV. 2.500 aguardando autorização para final RNAV. Full departure from runway 17, after departure right turn, squawk code 5416, on departure control frequency 119.80. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, read back correct, confirm persons on board in apron of parking. 5. Startup, taxi and departure, contact tower, Salvador Tower, 118-95, altimeter setting 1014. M-A-2-0-0, Alfa. Confirmando, Vitor, que o Delta já ingressou no... O Oscar Golf Uniforme, confirmando, já ingressou no pátio 3? Ele está no pátio 3, aguardando a cópia. Ciente, guarde autorização para ser a novembro em dia, Uniforme. Fala, Sena, M-A-2-0-0, livrou. Sena, M-A-2-0-0, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette. Serra Golf, voe para o Serra Vitor 366, desse mantenha 2.500 pés, autorizado final do procedimento RNAV, reporte estabilizado. Voando, Serra 366, 2.500, autorizado RNAV, reporte estabilizado, Serra Golf. 1-2-0 graus, 1-3-2. 1-2-0 graus, 1-2-0 graus. Azul 4082, passou Serra Vitor 366, Torre 1, 93995. 1895, grato, 4082. Torre Azul 4082. Azul 4082, aporte o marca 210, aguarda na pista de pequena, dá no 0-4. No 0-4 ajustado, reportarei marca 210, Azul 4082. Golf Kilo, confirma, está no parte 3. Oscar Golf Uniforme. Autorizado CA November India Uniforme. Via rota do plano de voo. Meu nome é Tim. 105. Aguardando saída, decola da 10, aguardando o curso. Código 5410, controle Salvador 119, decimal 8. Confirmar a diária de saída, após o cotejamento. Confirmando, Oscar Golf Uniforme, decola da 10, direita, corredor Axé, repita o número, o restante deve subir até 05, coordenação com o controle Salvador. Número 62, solo 41, Oliveira, primeira direita, solo Salvador 1219. Primeira direita, 219, no 162. Confirma o Azul 4307, 123 a bordo. 126, 126 a bordo, 420, alterna Ribeirão Preto. Alvo Azul 4207, autorizado táxi de Índia, ponto esperado na 0, Torre Salvador na noite, décimo 95, ajustado altímetro na 0-4. Ajustado no 0-4 em Índia, ponto de espera vai chamar a torre 118-95, Azul 4207. Oscar Golf Uniforme, Axé, mil pés, decolado na 0, boa direita, 5-4-0, controle 998. Salvador, bom dia, Golo 162, de novo. Golo 162? Golo 162, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, 2 Juliette, Golo 162. Salvador, 1337, Golo. Confirme, a aeronave chamou, duas aeronaves chamaram ao mesmo tempo. Está passando, ótimo, Golo 162. Oscar Golf Uniforme, cotejamento correto, chama pronto para acionamento baixo. Está pronto para acionamento, Golf Uniforme. Salvador, está 3745? 3745, prossiga. Solicito autorização para comboios. Tem informação de Juliette, por favor. Aguarda só um minuto. Aguarda no meu. Autorizado acionamento, reporte táxi. Esse aqui é o Delta, pronto, copy. 19. Uma centena, sai da MOMO, código direto, decolada na 0 pela esquerda, código 5411, controle Salvador 1119, decimal 8. Autorizado 180, reporte para ingresso, parte principal. Valeu, 180, Azul 4082, ingresso Juliette, ingresso Alfa, reporte antes da Juliette. Pelo Delta Liberação National Time. Oscar Golf Uniforme, autorizado ingresso. Táxi via parte principal, Índia, ponto espera, Torre Salvador, na noite desse 95, ajuste no 0 no 4. Salvador, Gol 5, meia, autorização Galeão. Confirme, aeronave. Gol 5, meia, 99, autorização Galeão, sem saída. Gol 5, 5, meia, guarde Galeão, número 2. Papá Novembro, Oscar Romeu, prossiga. Confirme. Azul 4207, decolado de 45, chame controle Salvador em 119.8, no voo. 119.8, Azul 4207, bom dia. Confirmando, é Papa Tango, Novembro Oscar Romeu. Via Dael, nível de voo 340. Via Dael, nível 340, Azul 4207. Papa Romeu Mike Serra Golf, plano instrumento cancelado, usando 346, autorizado, curva esquerda, base curta pela direita, reporte final, sistema no 7. Boca. Papa Tango Oscar Golf Uniforme, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-2 nós. Tração São Paulo, Guarulhos. Plano 3895, aguarde, 4 número 4. Salvador, plano 3745, para curta, declarando a meta no 0-0. Plano 3745, aguarde. Paz, ano 7, tem abaixado, travado, Mike Serra Golf, reporta na final. Mike Serra Golf, reporte final na série. 180, reporte para ingresso, parte principal. Já 3745, pronto, cópia. Pronto, cópia. Já 3745, autorizado. Serra Bravo, Serra Papá, dia. Peso Luna 0 por base peso Luna meio, restante conforme roda. Nível de voo 360, saída da Hélia da Morte, vai decola da 1-0, curva direita, código 5436, controle Salvador 119, decimal 80. 360, peso Luna 100, 1-0 por base, peso Luna meio, de acordo com a roda. Na saída da Hélia, transição ótima, decola da 1-0, decolagem com curva à direita. Responde 5436, controle 19-8, tá? 3745, para o push back acionamento, portão 3. Tá, 3745, confirma, tá no pátio principal? Pátio principal, portão número 3. Gente, tá, 3745, aguarda só um minutinho para o push back acionamento, aeronave aqui no pátio autorizado, para acessar pela retaguarda, para responder. Aguarda só um minuto. Aguardo na pista. Vitor Kilo Delta autorizado, ingresso de parte principal, ponto esperado no 0 via Índia, Torre Salvador no 8 decimal 95, ajuste no 0 no 4. Bono 556, autorizado, Serra Bravo, Golfe Lima, via OP November 857, nível de voo 360, saída da El, Leda, Irume. Decola da 1-0, curva direita, código 5436, controle Salvador 119, decimal 80, nível de voo 360. 360, Daniel autorizado, para novembro 8.7, decola por direito da Elga, nível 5436, transponda, nível 9.0, por 30, eu vou comer, passando o nosso espelho. 1 autorizado por estacionamento 09, chame táxi. Tá 3745, autorizado para o estacionamento, chame táxi no 03. Sim, esse estacionamento chamará para o táxi, tá? 3745. 1790, pronto, Flávio. Pronto, na foto. Autorizado, você abre a voo Romeu Foxtrot, VPZ 197, nível de voo 370, saída Puca, Jamaracaju, decolada 190, curva esquerda, o código 5440, controle Salvador 119, decimal 80. Uno 790, procedimento correto, chame pronto, puxa o sinalamento, portão 1-1. Motor não copiou. Magnética 252, direto, IPL. Primeira nave chamou o sol. Me aguarde, inicialmente mantenha a corredora cheia no meu pés, aguardando autorização para ascensão e vá direto ao destino. Mateu no meio pés, corredor cheia, aguardando autorização para ascensão e direto ao destino. Ótimo, por enquanto. Oscar Papagufa, aguarde cópia número 4. Afirmativo, tá pronto, cópia. 1-2, chame controle Salvador em 1-1-9-8. 19-8, vento aqui, Rodão. Roda na 7, curva esquerda. Código 0112, controle Salvador 1-1-9, decimal 8-0. Em nível de voo 1-0-0, está liberada a restrição de 3 mil pés na saída mão. Ok, vai acender uma centena na saída Momo, livre da restrição, ouvido aqui no Delta. Bom dia. Oscar Romeu, cortejamento correto. Tracionamento, táxi, decolagem, Torre Salvador, no noite decimal 95, confirma o PAB e PAT. Gente, lembrança ao meu ajuste no 0 no 4. Azul 4207, chame Centro Recife, 128, decimal 35, alterna, 123, decimal 80. 128, decimal 35, ou 123, decimal 8, Azul 4207, bom serviço. 45. 1-8-3 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alterna Galeão. Tan 3745, 30 táxi à direita, Índia, ponte espera.